faz feliz, que sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Ajuda, meu! Eu ainda arranco o lacre dessa camisa. Vai, Juninho. Então valeu demais te encontrar. Você tá doido? Alô, Cajubim? Você tá começando a encostar, hein, Cajubim? Você tá vendo já?